Direto Aracaju voando 642 e muda para o nível satorizado para 330. Lula 642, com licença. Um whisky Oscar uniforme, confirme o pátio que se encontra e se decola da 17. Estarei coordenando com o controle, informação hotel. Já vou no instante. Estou entrando no rolagem. Torre, o gol 1804, próximo ponto de espera, pronto. Escuta. Saída será Gole e Val, após direto. Ok. Posso ir? 4, ali mantém, André. Ali mantém, gol 1804. 7 com 163 a bordo, 4 horas, Galeão. 607, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 62, ajuste 10 no 4, bom dia. Índia, Alfa, ponto de espera 18-6-14, ajuste 1-607, bora. Bom dia. 19-8, abraço. Gol 1-7-5, decolou Salvador, saída agora, escuta. Gol 1-7-1-5, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gole. Autorizado 360, saída Gole 1-7-1-5. Com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 1-9-8, aciona 5-1-3-7 no transponto. Autorizado nível 380 para Brasília, uniforme Zulu 1-7. Decola da pista 10, curva direita após Gole Ofito. 198, controle 5137, transponder 3597, já tá. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, então 3597. Será. O 1804, alinhado. Gente, mantém a posição. Informando que a sua transmissão está chegando barra 2, senhor. Como recebe agora? Alto e claro, mantendo a posição, gol 1804. Autorizada a decolagem, uma centena com meia dúzia. Iniciando o gol 1804. Bom dia, economia 07. Minha 07, bom dia. Após o tráfego da sua companhia, ali mantém. Vamos aguardar 3 minutos alinhados devido a perfil de saída. Gente, ali mantém no 0, gol 607. Zero 08 autorizado, chame para o táxi, gol 1897. 80455, controle 198, bom voo. Obrigado, bom dia. Frequência 125.45, alternando 126.85. Ok, Recife 2545, 265. Obrigado, bom dia, 1642. Controle Salvador, bom dia, gol 1804. 1642, secundária, 126.85. 1804, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, autorizado, vai direto da EL. 360, da presente da EL. Salvador, muito bom dia, Tan 3153, Ciência do Hotel. Tan 3153, informação Hotel Confere, Galeão 360, aguarde para como? Guardando 360, Galeão 3153. Prepare a Dael, ok? Tan 3153. Dael, obrigado. Escrito 340 na 795. Zero no ponto de espera, torre 1-1-8-6-2, ajuste no 0-1-4. No 7-1-5, 50 níveis de voo 340, aguarde autorização. Ainda. Da 340, vai. Guarda. Delta Eco Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199.8, aciona 5141 no transponder. Gente, Galeão, nível 360, decolando ano 0, com curva direita, saída da EL, Leda Bidese, foi interceptando em November 857, segue no plano. 098 controle, 5141 no transponder, 3153, portão 9. Chame pronto para o espectacionamento, então 3153. Chamará. Rotana 3597, está pronto para o posto de estacionamento no 07. Autorizado, chame para o táxi, então 3597. Voltará para o táxi, 3597. 98, bom dia. Salvador, bom dia, gol 607, 2 e 300, Nadael. Gol no 607, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, cumpra o perfil da saída da EL. 360 da EL, cumprindo o perfil, gol 607. Vou prosseguir. No 7-5, suba restrita até nível de voo 340, solicite nível final 380 ao centro, chame centro 128.8, alternando 125.1. Confirma as frequências? 128.8, alternando 125.1. 7-288-251, solicitar ao centro no 7-5. 197, autorizado a decolagem, uma centena, 10 nós. Bom, 1804, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 125, decimal 1. Copiou o controle. 58 para o gol, 1804. 128, decimal 8, alternando 125, decimal 1. Alternando 125, 1, grato, gol 1804. Sotaque Sultana 3597 com 144 a bordo, 430, alterna com 20. Controle 198, bom voo. 198, bom serviço. Ajuste no 014, bom voo. Juliette Alfa 186 no ponto de espera 1014, tá? 3517, um bom dia. Lima Kilo Zulu, está autorizado ingresso no pátio principal até o pátio 3. Lima Kilo Zulu, autorizado ingresso no pátio principal até o pátio 3. Saída da EL. Para 360, saída da EL 1897. Apenas atento a duas viaturas ingressando no pátio 3 aqui. Visual 3597, obrigado. Quiosque uniforme, gente, aguarde. O senhor já copiou o Oscar uniforme? Gente, o solo disse que o senhor só copiou a saída. Chama o solo para copiar o restante da autorização. Bom, 9605, informação hotel, Galeão 360, aguarde para a cópia. Quiosque uniforme, Valença 040, informação hotel, aguarde para a cópia. Editor, já foi copiar já, vamos para acionamento. Ok, o senhor copiou apenas a saída, vamos copiar a informação completa, ok? Apenas alguns instantes. Tá Direcionamento, DRIP 55 no 4. DRIP 55 no 4, autorizado, chama para o táxi, remoto 1 no 3. Chama na táxi, remoto 1 no 3. O nome é 05, copia. Confirme. Autorizado Galeão 360, decola da 10 curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, per November 857. Controle 199.8, aciona 51 no 44 no transponder. Protejamento correto, chama pronto no 05 para o espectacionamento, gol no 05. Esquiosco com uniforme pronto para cópia. Autorizado Valença, 040 ao nível, plano Yankee, decola da 17, curva direita, no perfil da saída Gole, Eval. A 20 milhas, cancela o plano e voa a 1.000 pés visual até o destino. Controle 119.8, aciona 0113 no transponder. Autorizado, Valença, 040, plano Yankee, decola da 17, curva direita, saída Gole, Eval. A 20 milhas, decolador, cancela, prosseguindo a 1.000 pés. Contra 98, acionado 0113, o Whisky Oscar de Porto. Então confirme o POB? 07 a bordo. 05, transfere torre 1 para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Whisky Oscar de Porto. Trip vai iniciar dentro de alguns instantes o táxi, ok? Poderia acionar na posição ou vou no meio da rua? Autorizado, aguarde para o push. Trip 55 no 4, PLB 54, 3 horas e meia, alterna Salvador. Trip 55 no 4, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ponto de espera torre 1 no 8.6, ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera torre 1 no 8.6, é o trip. Bom nome é 05, após a passagem do ATR da trip, autorizado pushback, chame para o táxi. Uniforme autorizado, ingresso, faixa alinhada pronto. Torre Trip 55 no 4, ponto de espera pronto. 55 no 4, bom dia. Autorizado ingresso e decolagem. Vento na centena, 89. Autorizado Daniel e decolar, o Trip 55 no 4. Portão 3153, pushback acionamento, portão 9. 09 autorizado, chama para o táxi, portão 3153. Chamada para o táxi, 3153. Informa, autorizada a decolagem, o vento Salvador, uma centena das 9. Salvador, o Trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, subada nível de voo 130, saída Conde. 130, saída Conde, 5514. 98, progresso. Whisky, Oscar Uniforme, 15, controle, 198, Lambo. Quiosque uniforme, contato radar na decolagem, subata nível de voo 040, saída Gole. 040 na Gole, o uísque quiosque uniforme. Salvador, voo 9105, alterna Campinas. Intensidade 1, ninguém poderia confirmar os dados, voo 9105, copiado apenas Campinas. Voo 605, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 1-2, decimal 62, ajuste 10 no 4. Voo 605, cheque equipamento, intensidade 1, ok? Agora como recebe o voo no 605? Alto e claro. Na, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 62. Voo no 605. Espera, torre 1-8. 8, meia dúzia, voo 90. De pouso. Aos 37 da presente, senhora. Sente o escote uniforme. Confirme o local de sobrevoo, Índia November Alto. Aguarde cópia. Informação até o confere. O nome e o PES, confirme. Espera pronto. 05 autorizada a decolagem, 090 graus, 89. A linha decola no 06. November Oscar Romeu, Valença, confirmando o número PES, informação hotel número 2 para cópia, aguarde. Táxi da 3153, com 146 a bordo, 4 horas, Guarulhos. 3153, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-9 decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, no 0 no 4, 3153, bom dia. Índia November Alfa, copia. Autorizado Salvador, Salvador, decola da 17, curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. Controle 119 decimal 8, aciona 0117 no transponder. Correto, pátio 4, chame a torre 1-9 decimal meia dúzia para acionamento táxi de decolagem. Bom voo, Índia November Alfa. Escote com uniforme livre da restrição. É, tirou com uniforme.